Eita, gaúcho, bom bichote, tchê. Vamos dançar. Nasci lá na cidade, me casei na serra, com minha Mariana, moça lá de fora. Um dia estranhei os carinhos dela, disse adeus Mariana, que eu já vou embora. Eita, mulher miserável, é mulher de brigar com qualquer homem, amigo. É gaúcha de verdade, de quatro costados, só usa chapéu grande de borracha espora. E eu estava vendo um caso complicado, disse adeus Mariana, que eu já vou embora. Se ela me vinha, Mariana, nunca na vida que ela casava comigo. Eita, mulher marvada! Neném rompeu um dia, me tirou da cama, selou o meu tordilho e saiu campo afora. E eu fiquei danado e saí dizendo adeus Mariana, que eu já vou embora. Mas se eu soubesse que Mariana era assim, mas nunca que eu casava com ela. Agora aguenta, bobaião. Ela não disse nada, mas ficou se expondo. Se era dessa vez que eu daria fora. Segurou a solteira, veio contra mim. Eu disse, larga Mariana, que eu não vou embora. Eu não quero dizer que Mariana me batesse, mas quase, quase, também. Se ela me batesse, ninguém tinha nada com isso. Quem tava apanhando era eu mesmo. E ela de zangada foi quebrando tudo, pegou a minha roupa, jogou porta fora. Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo adeus Mariana, que eu já vou embora.